A falta de perdão, a amargura no coração impede muita gente de ser magnificente. Os parâmetros desta sociedade, fruto de uma natureza pecaminosa, em crescente expansão, os parâmetros desta sociedade impedem muita gente de ser magnificente. Cadê o meu? Se eu não ganhar, eu não atuo. Se eu não estiver vendo meu lucro, eu não ponho a mão. Eu não tenho isso ainda. Cadê o meu Deus? Cadê a minha porção, Deus? Eu quero aquilo, Senhor, eu quero aquilo, Senhor, eu quero aquilo, Senhor, eu quero, ó, Senhor, eu quero aquilo, Deus, eu quero. São os parâmetros que essa sociedade ensina. Corre atrás. Vai lá. É o conselho do chamado amigo ou do terapeuta de confiança que diz: não deu certo, vai para outro. Rompe esse casamento e vai para outro. Alimentando o princípio desse mundo de egoísmo, egoísmo, egoísmo. E o egoísmo faz com que muita gente, cheia de dons, de talentos, de potencial, deixe de ser magnificente para ser um sugador, um parasita, um multiplicador de morte. Isso está na família, isso está no meio da sociedade, isso está no meio das comunidades religiosas. Mas o Senhor fez a mim e a você para sermos magnificentes. Nada pode te impedir de abrir mão de tudo que você tem e é para ser simples como o magnificente. Para ser humilde como o magnificentíssimo. Que abriu mão de tudo e se humilhou até a morte de cruz, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Para que os irmãos, as pessoas que estão à nossa volta, os nossos vizinhos, os nossos familiares, ouçam que Jesus é a salvação. Para que as pessoas venham às nossas reuniões, às nossas células, sedentas de Deus, debaixo de oração e de palavra de autoridade, de vida de magnificentes, e ouçam do Evangelho libertador e curador do Senhor Jesus Cristo. O Senhor chamou a mim e a você para sermos magnificentes. Poderíamos enumerar muitas coisas, irmão, que impedem alguém de ser magnificente. Mas eu quero dizer mais uma: a ignorância, o desconhecimento das verdades bíblicas faz com que muita gente deixe de ser magnificente. E, irmão, um templo que não tem magnificência, excelência em glória, não é um templo em que Deus está. Não tem jeito da luz chegar num lugar e o brilho não aparecer. Não tem jeito do templo, do Deus da luz, do luminoso, do majestoso, do magnificentíssimo, estar num templo na vida de alguém e aquilo não brilhar. Vai brilhar. E como vai brilhar? Ele será um canal para que muita gente seja abençoada. Ele é o visionário, o ousado, o atrevido, o corajoso, o valente, o profeta, que aonde ninguém vê, aonde ninguém acha que vai dar, aonde ninguém acredita, ele vai lá, abre uma avenida e diz: aqui vai ser um lugar lindo e maravilhoso, transformado, e muita gente virá, e haverá vida, e haverá graça, haverá luz, haverá alegria nesse lugar. É a vida de um profeta do Senhor. É a vida de um templo do Espírito Santo. É a vida de um magnificente. Eu quero ministrar a você que Deus chamou a mim e a você para usarmos tudo que temos e somos, tudo que fazemos, os lugares onde estamos, as oportunidades que temos, as posições que o Senhor nos dá, tudo o que temos e somos, para que alguém seja edificado e abençoado. Cresça em todas as áreas. Em todas as áreas. E eu poderia expandir aqui algo que nós ouvimos há poucos dias no Summit. Um senhor que aparentemente nem é convertido ao Senhor. Por algumas das suas palavras, ele não pertence ao ambiente evangélico no qual ele estava palestrando. Ele diz assim: eu procurei conhecer um pouco de vocês e entrei nos sites das igrejas e descobri que a maioria das igrejas anunciam tudo o que estão fazendo, proclamam tudo o que estão fazendo. Nós entregamos 1 milhão para a África. Nós ofertamos 10 mil cestas básicas lá no Vale do Jequitinhonha. Nós doamos 3 toneladas de roupa para os pobres da enchente. E ele vai mencionando, ele não menciona essas coisas que eu citei aqui que são da nossa realidade, mas ele vai mencionando que os sites estão proclamando a quantidade de coisas que aquelas pessoas fizeram. E ele diz assim: nós, na ONU, estamos preocupados em ensinar cada nação que quer ajudar a África, que quer ajudar a Índia, que quer ajudar os países pobres. Nós estamos preocupados em ensinar essas pessoas que não adianta muito só ir lá e dar US$1 milhão em alimento. É necessário saber o que aquelas pessoas estão vivendo e como elas vão melhorar de vida. Então ele disse: muito mais do que vocês anunciarem, o que vocês fizeram no ano, é necessário nós sabermos o que aconteceu com aquelas vidas nos lugares em que vocês foram. E assim é a nossa vida, a vida de magnificentes. Senhor, eu não preciso ir a 1 milhão de pessoas na África, eu só preciso ir ao meu vizinho. Eu só preciso ir às pessoas que talvez eu nem esteja vendo e estão ao meu redor. Eu só preciso ir em um. E não apenas eu falei de Jesus para não sei quantos. Eu entreguei Bíblia para não sei quantos. Mas ser um canal, o Senhor me usou para orar, para proclamar o Evangelho, para falar com toda simplicidade. Deus tem um propósito eterno para a sua vida. E aquela vida foi transformada, impactada, está conhecendo a Jesus, está crescendo, e Deus está transformando aquela vida num templo cheio de excelência e glória. Aleluia por isso. Eu e você com um propósito, porque entendemos que se Ele é magnificente, eu e você fomos estabelecidos por Deus para sermos magnificentes. Entendemos que majestoso, magnificente, poderoso, grandioso não é só aquele que é cheio de exaltação, é aquele que tem todas essas infinitas virtudes e as usa para abençoar as vidas. Eu e você estamos trabalhando, estamos tendo nosso salário, estamos tendo alimento, estamos aprendendo da palavra, porque Ele está nos edificando como templos cheios de excelência, majestosos em excelência, de grande renome e glória em toda a terra. Você crê nisso, irmão? Feche os teus olhos.